vocês, cara, conta da tua história com a música, assim, quando começou a compor, o instrumento que toca, como surgiu a música? Bom, eu tinha, essa é uma história, né? Eu tinha aproximadamente uns 10 anos e eu observava algumas pessoas tocando violão e ficava com aquela vontade. Até que eu consegui comprar um violão de um cunhado meu e comecei a pegar as primeiras notas. E daí eu comecei, então daí por diante eu comecei a compor. Aquelas músicas são, faz muitos anos, eu nem lembro mais. Quantas músicas tu tens? Eu acredito que eu não escrevo músicas para as minhas composições, mas tenho aproximadamente umas 200, 250, por aí assim. Tá tudo de cabeça? Tudo na cabeça. E qual é o teu estilo preferido? Eu gosto de músicas. Forró, eu tenho forró, eu tenho brega. Mas o meu estilo preferido é sertanejo. A rocha. É o que tu mais faz também. Isso. Conta um pouco dessa história, dessas quatro músicas aqui que conta a história do Boto, né? Então tu tens a lenda, não, a sedução da rainha, a perseguição do Boto, a vitória. Isso. Do que trata? Isso foi o seguinte, porque na época eu estava dando oportunidade para compositores. Né? Então o presidente do Boto, de Alter do Chão, de um dos botos, ele me convidou e me deu nomes, palavras. Daquelas palavras era para mim fazer, compor as músicas, né? Então ele me deu palavras, Lago Verde, Alter do Chão, Sairéia, enfim. E eu fiz essas composições que eram para a festa do Sairé. Mas infelizmente eu não aceitei a colocar porque chegou a um ponto que não deu para concordar. Aí eu retirei minhas músicas. Que ano foi isso aí? Não lembro, mas me parece que foi em 96. E essa música do Estado do Tapajós? Conta da inspiração. Essa música do Estado do Tapajós, a partir que começou a falar no plebiscito, e vinha o Estado do Tapajós, então eu veio a inspiração e eu fiz essa composição, um hino de Santarém. Aquela que fala da diferença do homem crente do ímpio, ela tem uma história por trás também? Tem, porque eu fiz tipo uma brincadeira, né? Uhum. Eu me inspirei nessa brincadeira e aí saiu a música. Porque eu componho, a minha composição é o seguinte: eu estou aqui com vocês, eu estou no meu trabalho e de repente vem. Eu tenho que fazer a composição, porque passo o dia todinho aquilo na minha mente. Então eu tenho que compor. Nenhuma das músicas estão escritas, é? Nenhuma. Tá tudo na cabeça. Tudo na cabeça. E muitas já perdeste também. Já algumas, aquelas bem antigas que eu não canto mais já. Porque é assim, vem aparecendo outros estilos novos e eu vou me aperfeiçoando em cima do novo estilo. E aqueles antigos eu vou deixando de cantar. Tá. Tu tocas em algum local? Tem um pessoal que te acompanha? Não. Ou não, é em casa mesmo? Não, só em casa. Entre os amigos? Isso. Mas já fizeste a apresentação? Nunca. Não. Não. E já teve alguma música gravada? Também não. Também não, né? Não, eu participei daquele do que Santarém apresentou, aquele... Meu nome, rapaz. Que teve aqui um show de músicas. Um festival? Festival. Mas aí, inclusive uma música dessas que nós gravamos aí, A Sedução do Boto, nós reduzimos essas quatro músicas em uma só. Mas não, eu nem entrei em segundo lugar porque eu acharia que era um outro tipo de música. Nós fomos colocar música de botos, então não tive chance. Foi a única vez que tentaste? Foi. Concorrer? Foi um concurso? Foi. Concurso de músicas. E lá em Ponta de Pedra, você mora lá, né? Nas proximidades. Nas proximidades. É. Tem outros músicos por lá? Não. Não tem outros músicos, não. Ninguém faz música ali por perto. Não, assim, pra compor, não. Tem cantores, né, que cantam em bandas, mas compositor não tem, só eu ali naquela região. Quem são os teus ídolos, assim? Quem é que tu admira muito, de compositor, de cantor? Mado Batista, Léo Magalhães e Eduardo Costa. Então, muitas das músicas que tu faz também é inspirado neles. Com certeza. Nesse estilo. Sem dúvida. E aqui em Santarém? Aqui em Santarém... Não tem, não. Aqui em Santarém não tem nenhum ídolo, não. Se quiser contar um pouco da tua trajetória, se tu é aqui em Santarém mesmo, ou se tu viaja em outro lugar, ou se tu trajetória de infância assim, até chegar. Pra mim contar até chegar aqui? É, um pouco da tua trajetória. Desde a infância, assim, última série. Em relação a isso aqui. Ah, não, né? Não, tá. É, eu nasci no Ceará, né? Então, quando. Em 72. Aí meu pai, quando eu tinha 2 meses, meu pai veio para as proximidades de Marabá. Aí moramos lá alguns anos. Então foi daí que começou. Eu tinha 10 anos, como eu falei anterior. E eu via as pessoas que gostavam de beber cachaça, né? Passava com violão e eu ficava louco. Morava na fazenda, sempre meu pai criou gado. Aí eu ia atrás deles. Eu ia acompanhando, até nos bares, aí chegava lá e eu pedia para eles tocarem músicas. Eles falavam, não, só se você pagar uma dose. Eu falei, eu pago. Eu queria era ouvir, era louco por som de violão. Então eles tocavam e aí eu falei, não, eu tenho que comprar um violão para mim. Como eu falei anterior, né? Aí até que chegou aonde e comecei a compor músicas. Por que idade? Isso. Pronto, tinha uns 10 anos, 8 por aí assim, mais ou menos. E tu estás em Santarém desde aí sim, idade? Tá. Muito bem. A partir de... Foi em 1988 que eu cheguei nessa região de Santarém. Moramos 2 anos aqui na cidade. 3 anos. Aí fomos morar no interior. No ramal de Ponta de Pedras. Quilômetro 1. Então eu comecei estudando em Alter do Chão. E aí eu vendo aquela beleza, comecei... Aí me inspirei no carimbó de Alter do Chão, né? Que nós gravamos. Terminei meu ensino médio em Alter do Chão também. Atualmente tu mora lá em Ponta de Pedras, né? Pra onde tu foste em 98, né? É, eu moro nas proximidades, desde né? Lá. Isso. Conta um pouco do teu trabalho, assim, além da música. A música tu percebe que é um prazer pra ti, né? Com certeza. E o teu trabalho mesmo, assim, a tua vida diária? O que tu trabalha? Bom, Eu trabalho com leite, né? Venda de leite. Eu mesmo tiro leite e levo para o Alter do Chão. Então, eu vendo e no próximo dia, no dia seguinte, eu tiro leite também, mas aí nós fazemos o queijo. E então, quando eu vou com leite, eu levo o queijo, levo leite, né? Frango abatido, ovo de galinha caipira. Então, esse é o meu trabalho do dia a dia.